deserto foi abrigo, foi o guia de Israel. Para Daniel foi o socorro na hora da tribulação. Para Ismael foi providência em meio à solidão. É Deus quem sempre faz um milagre acontecer. Se você está aflito, Deus conhece a sua dor. Não reclame, vá em frente, tudo sabe o Senhor. Quem adora ao Deus vivo não será envergonhado. Quem está do lado dele sempre vencerá. É Deus que vai na frente na batalha, que faz um milagre acontecer. Derruba gigantes e poderosos e faz o pequeno surpreender. É Deus quem vai na frente, entra na fornalha e nada acontece com você. Pra que se preocupar? Então pra que temer? Se é Deus que está cuidando. Não reclame, vá em frente, tudo sabe o Senhor. Quem adora ao Deus vivo não será envergonhado. Quem está do lado dele sempre vencerá. É Deus quem vai na frente na batalha, que faz um milagre acontecer. Derruba gigantes e poderosos e faz o pequeno surpreender. É Deus quem vai na frente, entra na fornalha e nada acontece com você. Pra que se preocupar? Então pra que temer? Se é Deus que está cuidando de você. E faz o pequeno sofrer.